É nas águas do mar do Nunca, debaixo das ondas do mar. Mil maravilhas poderás ver, como um peixe te souberes mexer. E no fundo deste mar, sereias e golfinhos há. Mil tesouros descobrirás, e o Neptuno encontrarás. É das praças do fundo do mar, no fundo do mar, ninguém está triste jamais. Jamais. Aqui vamos organizar uma grande festa no fundo do mar. Aqui no fundo do mar, aqui no fundo do mar, aqui no fundo do mar, aqui no fundo do mar, aqui no fundo do mar, aqui no fundo do mar, aqui no fundo do mar, aqui no fundo do mar.